ler de novo. Minha neguinha, faz um cafezinho pra mim. Nem morta, nem morta, há muito tempo você não gosta de mim. Nem morta, nem morta, há muito tempo você não gosta de mim. Aí é que você se engana, te amo tanto, você é que não vê. Aí é que você se engana, te amo tanto, você é que não vê. Mentira, mentira, todo dia ouço isso de você. Mentira, mentira, todo dia ouço isso de você. Quem é que te beija na saída? Você, pra querer me tapear. Quem é que te beija na chegada? Você, que é pra mim não reclamar. Tem jeito não, tem jeito não, o melhor mesmo é deixar tudo como está. Tem jeito não, tem jeito não, o melhor mesmo é deixar tudo como está. Acho que me apaixonei de novo. Minha neguinha, faz um cafezinho pra mim. Nem morta, nem morta, há muito tempo você não gosta de mim. Nem morta, nem morta, há muito tempo você não gosta de mim. Aí é que você se engana, te amo tanto, você é que não vê. Aí é que você se engana, te amo tanto, você é que não vê. Mentira, mentira, todo dia ouço isso de você. Mentira, mentira, todo dia ouço isso de você. Quem é que te beija na saída? Você, pra querer me tapear. Quem é que te beija na chegada? Você, que é pra mim não reclamar. Tem jeito não, tem jeito não, o melhor mesmo é deixar tudo como está. Tem jeito não, tem jeito não, o melhor mesmo é deixar tudo como está.